dicas de cinema com o Zé Wilke. Hello, Detroit. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando com as dicas de cinema para você que gosta de acompanhar os bons filmes que são lançados no cinema mundial. E o primeiro filme desta epopeia de dicas é a triste história do menino Said, que durante a Guerra Civil da Síria acaba perdendo um pé ao pisar numa mina terrestre. Neste documentário, ele e sua família vão viajar até os Estados Unidos para realizar o sonho de dar ao menino uma prótese para que ele tenha um pé novo. Este é o filme A Família Busca Pé. E também temos a história do homem que foi ao cinema, mas bem no começo do filme, ali da hora do trailer inicial, ele começou a sentir os efeitos de uma coxinha podre e tem que ir até o toalete. O curioso é que lá do banheiro tem uma pequena frestinha, da onde ele pode ver todo o filme. É o filme Vida Privada. E o filme principal desta semana é a história de um rapaz que precisava comprar neve. Finalmente, depois de tanto procurar, ele encontra uma banca especializada em venda de neve e decide, então, fazer a compra com o vendedor. Vamos acompanhar. Ô, amigo, tudo bom? Quanto que tá custando a neve, hein? Tá, 30 reais. 30 reais, rapaz? Mas tá muito caro, cara. Faz um precinho mais baixo. Ah, não. Não, mas você sabe, pô, 30 conto, não dá pra você fazer 28 reais? Ah, não. Não, vai, uns 26 reais. Ah, não. Pô, cara, pelo amor de Deus, nem se eu passar, nem se eu pagar à vista. Ah, não. Pô, bicho, faz um descontinho pra mim, pelo amor de Deus, cara. Ah, não. Cara, eu preciso levar essa neve, eu tô precisando muito. Faz aí, vai, 25 reais pra acabar a conversa. Ah, não. Pô, bicho, pela última vez, pelo amor de Deus, cara, é a sétima vez que eu tô perguntando. Faz um descontinho pra mim. Ah, não. Este é o filme Banca de Neve e o Sete Anão. Na semana que vem a gente volta com mais filmes bacaninhas demais pra você assistir no seu cinema favorito. Dicas de cinema com o Zé Wilker.